Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Quest na área, galera! Estamos de volta em mais uma semana pra vocês com esse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Meu nome é Giliar Lopes, produtor de games da série FIFA, aqui direto de Vancouver, nessa ressaca da E3 2017. E junto de mim aqui pra gente bater um papo sobre tudo que rolou na maior feira de jogos do mundo, estão aqui ele primeiro, que é o meu amigo artista lá na Bethesda da Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal. Beleza? Beleza, cara. O que a gente tá fazendo de diferente hoje na gravação do podcast, Igor? Bom, você que tá ouvindo não sabe, mas a gente tá ao vivo no YouTube semana passada. Semana passada a gente tava ao vivo no YouTube. Cara, é um bagulho muito louco hoje em dia. Algumas pessoas sabem, né? Quem tá ouvindo a gente ao vivo. É, mas elas estão no futuro. Ou não, não sei. Viagem do tempo é muito louco, me confundo. É isso aí, cara. Então, você que não segue a gente no Twitter ou não assina o nosso canal no YouTube, youtube.com/podquestbr, não ficou sabendo que a gente tava fazendo essa transmissão de surpresa. O primeiro, talvez, de muitos, não sabemos ainda, dos podcasts que a gente tá fazendo ao vivo aqui. Pra nós é até engraçado, né? A gente comentou antes, quando tava pensando em fazer isso, cara, a gente vai ter que ter muito cuidado pra não falar nada que não pode ser publicado, porque agora fodeu, não tem mais não ser publicado. Vai ficar no YouTube pra sempre. Então a gente vai tentar controlar isso aí, controlar os ânimos pra não falar coisa que a gente não pode, ou segredos, ou coisas assim, mas vai ser tranquilo. Então tá com a gente aí também, como, cara, vocês podem ver quem tá no YouTube, mas quem tá ouvindo ainda não sabe. Time completo pra falar da E3 2017 e time completo, não pode faltar ele, que é meu amigo programador, lá da BioWare em Montreal, Fernando Seco. Tudo bom, Fernando? E aí, galera? Boa noite a todo mundo aí, pessoal do chat. Podcasters. Oh! Oh, isso aí, garoto. E3 2017 fechou com chave de ouro aí. E Rafael Kunen é o cara mais empolgado do grupo. Ele que é game designer aqui na série FIFA também, em Vancouver. Rafael Kunen, não dá spoiler da sua opinião sobre E3 ainda não. Só dá oi pro pessoal, tá? Ô, Spider, fica quieto. E aí, pessoal, valeu pessoal que tá acompanhando a gente ao vivo. Abraço pra todo mundo e tá com a ficha. E essa experiência, rapaz, de gravar ao vivo, vamos ver como é que vai ser. Mas tudo bem. Galera, não tem delonga, não tem historinha. A gente veio aqui pra quê? Pra falar de E3 2017. Então, vamos começar o episódio 205 com aquela contagem. É 1, é 2, é 3 2017. Vamos lá. Aê! EA Games. E3 2017, que começou, na verdade, não começou, no sábado. A EA, quer ser diferentona, fez o seu próprio evento no sábado, que é o EA Play, segundo ano que a gente tem. E aí, nesse evento, teve a press conference, a conferência de imprensa da EA. Quero saber de vocês, o que vocês acharam? Teve Olodum do Madden, momento vergonha alheia quando o youtuber do Need for Speed foi lá falar e não esqueceu as suas linhas. Mas teve também coisas maneiras. É, eu sou suspeito pra falar de FIFA, mas teve também a Way Out, várias outras paradas, e Anthem, que foi só um tease, mas deixa eu ver, quem que quer falar aí, o que que achou da EA na E3 2017 primeiro? Manda aí. Não, a gente pode falar daquele trailer que a gente já tinha visto antes, é, né? Agora do, pode, pô. Foi muito massa, cara. Achei muito legal a pegada de que eles estão encarando Alex Hunter como sendo um jogador de futebol de verdade, né? Botando, tipo, mesclando isso, sabe? Claro que tu pode ser cínico e ver pelo lado da propaganda, né? Ah, merchandise, jogador famoso falando do FIFA. Claro que tu pode ver isso por esse lado, mas o lado de que eles tentaram, sabe? Adicionar esse layer da autenticidade de ESPN falando e de blogger falando, sabe? E de jogadores comentando, pô, Alex Hunter é foda. Foda, queria ter ele no meu time, técnicos falando. Isso adiciona um layer de credibilidade que chegou no ponto que o jogador inglês mais comentado no Twitter com a tag do time inglês, da seleção inglesa, foi Alex Hunter. Caramba. Ele não é nenhum jogador de verdade. Ele não existe. É, ele nem existe. Pra tu ver como é que chegou no nível, sabe? Isso é, eu achei genial dessa campanha, assim, sabe? De aumentar o hype, de as pessoas, se tu não jogou a primeira parte, pô, demorou, sabe? Ficou bem legal, cara. Eu curti bastante. E pra mim, foi talvez o ponto alto da E3. Claro que A gente é suspeito. Mas... O ponto alto tá aí, né? 3, pelo menos, né, Rafa Kuni? Uhum. Cara, eu gostei bastante de Battlefront 2. Eu joguei. Eu achei que tava muito bacana tanto o vídeo de gameplay, quanto a história de fazer o single player e tal. Eu acho que é uma decisão, não é só super bem-vinda, como é, tipo, implorada e toda a comunidade tava esperando por isso. Então, mandaram muito bem em adicionar isso. Isso daí é uma coisa que a gente enxerga, eu trabalhando como produtor num jogo grande como FIFA, acontece muito. As pessoas acham que elas não têm voz, mas através das ferramentas que a gente tem, que são os nossos gerentes de comunidade, a gente ouve muito, cara, a opinião da galera lá fora, porque afinal de contas a gente faz os jogos pra eles. Claro que se pegar você fulano de tal e todas as coisas que você gostaria de ter no FIFA, porque você quer, a chance disso acontecer não é tão grande quanto se for algo que muita gente tá desejando. E a gente tem ferramentas e métricas pra isso. E uma parte do processo de desenvolvimento, não diria que todo ele é assim, mas uma parte desse processo é incorporar o feedback da comunidade. E no caso do Battlefront, cara, era, acho que a feature que faltava, né, no jogo, e foi legal ver a EA reagindo a isso. Então, olha só, eu quero todo mundo a campanha de Jurassic Park Invades FIFA, a próxima vez. Eu sou sempre a favor dessas merda toda agora, vai convencer o meu chefe. Eu achei muito bacana também, falando de Alex Oliver, a campanha Madden com um modo carreira, né, com um modo história. História. Então, muito bacana também, eu tava vendo entrevista com os atores e tal, pegaram um pessoal bem famoso pra fazer, achei bem bacana, cara. É, aqui no nosso chat, o Renan Foca falou, modo história do Madden me animou demais. É, também achei isso. Que os esportes americanos já são famosos pela mídia explorar, né, as storytelling, até mais do que você vê na Europa, eu acho. E isso aí vai ser legal, cara. Vamos ver, Madden, primeiro ano no Frostbite, eu sei como foi difícil pro FIFA ano passado, e ainda com o modo história novo. Vamos ver como é que eles vão chegar, mas estamos confiantes. Você, Fernando, o que você achou do EA Play? Pra falar a verdade, eu passei final de semana inteiro no circuito de Fórmula 1. Eu cheguei em casa só domingo à noite. Entendi. E eu acabei revendo as coisas na segunda-feira. Algumas coisas eu já sabia, mas eu fiquei bem feliz com o modo história do Madden, especialmente. E com o fato de continuar dando push no FIFA. Traz mais pro portfólio da empresa, acho que muito legal. E teve um tease, cara, de um jogo que você talvez tenha ouvido falar, feito pela Bayer. A gente vai chegar lá, calma. Tá bom, então não vamos falar disso agora. Tá bom. Acho que a última coisa que vale a pena eu falar, até pra ser bem transparente, que é uma coisa que a gente já conversou sobre, eu acho que em formato e em ritmo, a conferência da EA deixa a desejar as outras. Eu acho que isso é algo que a gente tem que trazer pra dentro e melhorar. Teve muito executivo falando, coisas que não é o que o cara quer ver numa E3. Então até esse feedback eu já dei internamente também. E eu entendo que, cara, não quero nem começar a pensar na logística que é você, sabe, nos stakes, né, altos, no alto risco, né, que é você torná-lo realidade, você fazendo tudo sozinho, que é o caso que a EA faz. Mas eu acho que, pensando, né, no valor de produção, a conferência da EA, ela deixa a desejar nessa parte do ritmo. E uma coisa que ninguém falou aí, cara, que eu achei muito foda da conferência da EA foi A Way Out. Ah, sim. O jogo pseudo-indie, que é do pessoal que fez o Brothers, e o Patrick Sutherland, né, fez como ele sempre faz, pegou o cara assim, abraçou assim, pegou no ombro dele e falou, vem cá, vamos fazer esse jogo juntos, vamos botar a EA pra bancar. E o resultado, pelo menos do que mostrou até agora, eu achei muito legal, muito interessante, cara. Não, bacana mesmo. A ideia de fazer um dual player, assim, né, tipo, você jogar com um amigo, o que parece ser tipo um Until Dawn da vida, assim, achei muito bacana. Eu com certeza vou jogar. É, eu joguei o Brothers, que foi o primeiro jogo desse estúdio, eu achei fantástico, tipo, a ideia dos caras de um controle de controlar dois personagens. E o que isso gera de gameplay, sabe? Coisas que tu não tinha pensado em fazer num jogo desse estilo. Acho que foi uma coisa bem interessante. Principalmente, eu não quero dar spoiler, porque eu quero que o pessoal jogue. O final do jogo é muito foda, cara. É. Tipo, o que tu faz no final do jogo, assim, eu quero que o pessoal jogue, não vou falar mais nada. Então, eu achei legal da EA ter reconhecido isso. Pô, o que será que esses caras conseguem fazer com o nosso poder por trás bancando isso, sabe? Dando liberdade criativa pros caras bancando ele, sabe? E, pô, o que eles mostraram, eu achei foda, cara. Essa é uma ideia que sem um comprometimento de... com a liberdade de arriscar, que eu diria, né? Pois tu vai dar um pitch pra uma publisher, um jogo que tem que ser jogado co-op e tem que ser jogado split screen. Tipo, é difícil tu convencer alguém de que isso pode ser uma coisa pra se arriscar, sabe? E, pô, eu vou ter feito uma empresa do tamanho da EA tomar esse tipo de risco num jogo assim. E até, claro, que a gente não jogou, né? Então é uma especulação do que a gente tá dizendo aqui. Mas pelo que eles mostraram, pode muito dar certo. De jogo ser independente, mas ao mesmo tempo, um tá jogando uma cutscene enquanto o outro joga, sabe? Um tá vendo o que tá acontecendo com o outro, diferentes pontos de vista. Só imagina o tipo de puzzle que vai botar, sabe? De coisa que tu tem que colaborar visualmente, não só conversando. Sim. Sabe? E Out faz parte de uma parte nova da EA, que é jogos indies, assim, não? É, o EA Originals, não sei, tem um nome, EA realmente. Originals, isso. Deu a entender que era, tipo, uma frente independente, assim, né? Que é, puxa, fazer experimentação, assim. O que é muito bem-vindo na EA, assim. assim, eu acho, sabe? Sim, posso até falar que a gente tá abordando com muita cautela pra não parecer que é um novo braço de publicação. São projetos pontuais, como foi o caso do Unravel e agora do Way Out, que foram selecionados a dedo e aí faz um ano, faz um outro, no outro ano e com calma a gente vai trabalhando, porque aí ele tá muito agressiva em só ter o portfólio que vale a pena ter. Ainda assim, ser capaz de fazer alguma coisa pelos jogos mais originais ou de menor orçamento, com um pouco mais de inovação, eu acho bem legal mesmo. É que o próprio Patrick falou na conferência, tipo, esse jogo foi de centenas de pitches que eles receberam, sabe? Com certeza. Essa empresa, tipo, chamou a atenção dele ao ponto de ele apontar o dedo poderoso dele e dizer, é vocês, sabe? É isso aí. E não é trivial, sabe? Não é a EA vai publicar qualquer jogo que vocês mandaram, senão... Como se você não conhecesse, né, Cê? Quem não tá vendo pelo YouTube ao vivo não sabe do que a gente tá falando. E vai ficar sem saber, a culpa é de vocês que não seguiram a gente no Twitter, @podcastbr, ou no assinou youtube.com/podcastbr. Aí no dia seguinte, Fernando Seco estava lá assistindo Grande Prêmio Montreal de Fórmula 1, enquanto Phil Spencer subiu ao palco para fazer a conferência da Microsoft. Aquela conferência começou com aquela música, né? Teraflops, fuck yeah! E aí falou do novo console, mas foi ruim, né? Mas foi tão ruim que foi bom. Falaram do anúncio bombástico do novo console da Microsoft, o Xbox Scorpio, que agora tem nome. E que nome que ele tem, hein? Xbox One X. Isso vai ser uma zoeira nesse Natal, né? Imagina que você dizendo, ah, pai, eu quero um Xbox X. Aí eu chego com um Xbox S. É, exatamente. Ah, porra, pai, você não presta atenção. Não, pai, eu queria um Xbox One. Aí, tipo, ele te dá o velho, assim, sabe? Não é nem o S nem o X, assim. Achei do brechó, meu filho, e trouxe pra casa. Ou ganha 360, né, que tá comprando na eBay. Caralho, meu irmão. Então, Fernando. Eu. Xbox One X, o que você achou? Cara, é hardware-wise impressionante, assim, sabe? É justo. Eu acho que vai ser um Dragon Punch no pescoço, assim, em questão de hardware. Acho que o meu computador de casa não é tão foda. Porra. Eu só fico um pouco confuso, eu não consigo entender direito qual é a ideia de tantos Xbox em tão pouco tempo, sabe? É. Eu não consigo entender qual é o apelo de mercado e eu acho muito confuso. Como a gente já viu com a Nintendo 3DS, SS, 3DS, New SS. É, eu acho que eles queriam fazer o mais novo, né, o forte, e atualizar o lineup básico, sabe? Ignora o Xbox One, agora tem Xbox S e Xbox X. E aí é o top de linha e o base olha de linha. Olha como é que são bons os nomes, cara. Rola na língua, né? É uma beleza. É muito bom. Mas Igor, o nome melhor seria Xbox One 2. Daí o próximo é Xbox One, 2, 3. Não, o próximo é Xbox 13. Porque ninguém mais já entende, né? Caralho. Mas, cara, ó, eu vou dizer assim, ó. Preço e hardware, foda. Eu achei foda, sabe? Eu achei que eles mandaram muito bem. Agora começam pra mim os problemas, sabe? Eu não sei necessariamente problemas. Por exemplo, se você pensar que dois carro-chefe da Microsoft, um dos maiores também, né, sendo o Forza, vai sair pra esse console de um jeito que, tipo, vai ser over the top, sabe? Comparado com qualquer outro simulador ou jogo de corrida do mercado. É muito atrativo, assim, sabe? E depois você tem mais... Vai ter Call of Duty, obviamente, mas vai ter um Halo, etc, etc, sabe? Vai ter Anthem. Foi anunciado pra mim, é exatamente aí que entra o problema, sabe? É a exclusividade. Teve uma lista gigante de jogos, que é massa pra caramba, porque foi, o foco foi games. O problema é, dessa lista gigante de jogos, a maioria não é exclusivo, e quando são, também é pra PC, sabe? Então pouquíssimos desses jogos são exclusivos pra console. Ah, mas pô, mas que saco falar isso. Cara, o problema é o seguinte, quando a gente for falar da palestra da Sony, isso vai ficar mais evidente, saca? Porque quando você quer anunciar um console com poder de fogo desse, você tem que dizer pra que que ele serve, sabe? Por que que você vai comprar um console novo? Ah, porque ele tem 6 teraflops. É. Tá, mas eu não sei o que que isso quer dizer. Por que que eu quero comprar esse console? Ah, eu vou comprar o Switch porque eu vou incomodar meus amigos nas festas, eles tomando cerveja e a gente vai jogar Mario Kart junto, sabe? Tipo... Você vai ser aquela menina que leva pro churrasco. Mas a ideia é você explicar por que que você vai querer comprar aquele console, tá ligado? Tá, beleza, eu tenho um PS4, por que que eu quero comprar o Xbox One X? Ou por que que eu já tenho um Xbox One S, por que que eu vou atualizar pro Xbox One X? E pra mim faltou razão, sabe? Faltou faltou motivo, assim. Faltou do tipo, beleza. Pra começar, falando de Xbox no geral, o que eu lembro agora de exclusivo foi o Forza, Super Lucky Tale, Super Indie, né? Aquele jogo de VR, que daí fizeram uma conversão pra não VR. Yep. É, que não é exatamente exclusivo, porque tem pra PC com VR, né? State of Decay 2 é exclusivo? É, State of Decay 2. State of Decay é. Ori 2. Ori 2 é exclusivo ou vai ter pra PC? Vai ter pra PC. Nada é exclusivo do console, cara. Ok. Nada. PlayerUnknown Battleground foi massa. Eu achei massa. Tá num momento muito bom, assim, tá crescendo. Super sacada. O problema é que, pra mim, tudo isso não parece jogo pra usar o poder de um Xbox X, sabe? Quando você vai ver o que a Sony lançou, ou anunciou, você vai ver o que é um God of War, o que é os jogos que a gente vai falar depois, aquilo parece que eles estão vendendo hardware, sabe? Porque falam assim, beleza, agora a gente vai te mostrar o que é Next Gen ou o que é pauleira de jogo, sabe? Enquanto a Microsoft ficou falando de Minecraft, ficou falando de, tipo, Super Lucky Tale, sabe? Acho que outro jogo legal de falar é o Sea of Thieves, né? Que parece bacana também. Da Rare, parece bacana. Mas nenhum deles, assim, tipo, grita super hardware, assim, sabe? E não me faz parecer assim, tipo, se eles tivessem lançado talvez um headset de VR, eu falava assim, ó, tá aí um bom uso, sabe? Pra esse poder de fogo todo. Talvez tenha acontecido em algum momento, eu achei que até ia acontecer em casado com essa palestra, mas não vi, assim. Então, pra mim faltou, tipo, e é beleza. E tem o anúncio do Atom, que é, tipo, massa pra caralho, gigante. Não, é exclusivo, tá ligado? Até onde eu sei, até onde eu imagino. Não é. Tudo vai sair pra tudo que é plataforma, né? Então, tá, esse é o carro-chefe do Xbox, tipo, isso pra mim é um puta de um red flag, sabe? A abordagem do Xbox muitas vezes me parece mais assim alinhada com o que é o PC pro usuário que quer mais gráfico, sabe? Então, por exemplo, teve muita atualização no Windows pra PC e para o Xbox mesmo. Então eu acredito que vai ter settings no próprio jogo que vai ser melhor pra determinada plataforma, sabe? Então você vai jogar um Gears of War com mais textura, com mais FPS. Eles não mostraram isso, sabe? Não, eu concordo contigo, assim, mas eu acho que uma coisa que a Microsoft sempre fez, eu acho que desde a época do 360, é focar no hardware e tentar explicar para as pessoas o que é o hardware, é o jeito deles tentar educar as pessoas, não sei, e deixar a imaginação delas prever o que vai acontecer, sabe? Raramente eles mostram um jogo imediato, apesar que eu acho que o Forza, quando foi mostrado, pareceu super impressionante. É, inclusive, venderam bastante Porsche novo, né, na conferência deles. Pô, isso eu achei meio foda, tá ligado? Eu pessoalmente achei meio foda, assim, eu tô ali pra ver videogame, e eles começaram a falar de carro, do carro, eu falei, pô, massa, mas, cara, tá comendo hora de apresentação do console, tá ligado? Eu concordo muito com o que o Igor falou, e o Anderson Santos aqui no chat resume o que eu achei da Microsoft. É muito hardware pra pouco software, essa coisa, nesse sentido. Cara, a Microsoft tem os melhores exclusivos que eu não tenho o menor interesse em jogar, sinceramente. Pra mim ficou, assim, muito melhor do que conferências anteriores da Microsoft. Lembra quando a Microsoft era sobre TV e ver, assistir os futebol americano do seu Xbox? Isso, realmente, noite e dia. Mas ainda achei que deixou muito pra você descobrir sozinho a proposta de valor. Igual o Seco falou. Ah, é o estilo deles. Mas talvez não seja um estilo vencedor. Eu não acho. Ainda mais com o que veio depois. É quase que o oposto da Nintendo, né? Fala pouquíssimo em hardware, muito em usuário e software. E a Microsoft fala muito em hardware e serviço. Uma coisa que eu senti falta, por exemplo, o Sunset Overdrive, por exemplo, sabe? Que é um dos jogos que eu tinha vontade de comprar um Xbox, era por causa do Sunset Overdrive. Eu queria ver esse time fazer outra coisa, sabe? Eu gostava de ver esse time. Eles estão fazendo Homem-Aranha. Não, eu sei, o Creative Director tá fazendo. Não sei se a equipe toda, né? Tá... Sim, a Insomniac está fazendo. É o único jogo que eles estão trabalhando agora. Aí, tá vendo? Como é que eles perderam essa boca, tá ligado? É, cara. Um time da capacidade da Insomniac, cara. Foda. Tô vendo a reação muito positiva com o pessoal à Microsoft, sabe? Uh-huh. Mas eu não consigo ver essa reação, sabe? Todo mundo fala, pô, mostrou jogo pra caramba, mandou bem pra caramba. Mas, cara, esses jogos todos, a maioria deles, tem muito jogo indie massa, tá? Eu esqueço o nome. Last Night. Tem alguns jogos indies bem bacanas ali. É, não parece exclusivo, mas também não é aquele jogo... Como que eu falo isso? Essa geração não é mais sobre consolidar plataforma, sabe? É o diferencial. Então, indie, todo mundo tem indie, sabe? Switch tem indie, PS4 tem indie, Xbox tem indie. Todo mundo tem indie, sabe? Tipo, é uma plataforma que hoje o desenvolvedor indie tem que escolher como que ele vai fazer mais dinheiro com isso. E não como tipo, vou fazer pra essa plataforma porque é mais fácil. Porque isso meio que já foi resolvido. Aí você vai e fala, beleza, então vamos consolidar a plataforma. O que você vai fazer com isso? Você vai trazer os seus carros-chefe, tá ligado? Você vai botar os seus giga, né? Os seus gigaboss na front line do teu console. Seus teraflops. Porque os indies vão vir atrás se a galera estiver junto comprando a plataforma, sabe? Então, eu sinto que o Xbox, ele não leu isso, sabe? O Xbox parece que ele tava no começo começo da geração, assim. Ele tá, parece que num novo loop, sabe? Mas ele tá começando um console novo, uma nova plataforma. Então, você tem aquela enxurrada de jogo menor, jogo indie, que tá entrando na plataforma. Aqueles jogos que vão fazer os gaps between os AAAs, né? Que a gente vai comprar. Então, mas não é esse o caso, sabe? Tipo, hoje o motor já tá girando, sabe? Então, você tá pegando uma coisa no meio do caminho e você tá fazendo o começo de geração, eu acho um pouco arriscado, assim, sabe? Mas eu questiono se talvez não seja uma estratégia da Microsoft pra tentar criar uma nova geração no meio dessa geração, porque ela tá significativamente atrás da Sony. Em vendas, é, talvez, né? Ela tá competindo com o Switch. Talvez a briga aqui não é do tipo, beleza, a gente vai brigar com o PS4. Não, tipo, já perdeu essa briga. Quem é o segundo console? E quando a gente fala perdeu essa briga, não é opinião, é número, sabe? Tipo, se você for ver o número de vendas, a última vez que eu tinha visto era um número ridículo, assim, de quantos mais consoles tinha sido vendido o PS4 comparado com o Xbox. E então não chega a ser isso. Talvez ele entre agora pra dizer, beleza, qual vai ser o seu segundo console, sabe? Tipo... É, não acho não, Igor. Eu acho pouco provável porque os jogos são compartilhados com o PS4. Então, se você tiver que fazer o que o cara escolher entre o Switch e o Xbox, eu acho que a estratégia deles é mais assim, tentar ganhar do PS5, que é acabar com a história de geração e se tornar o iPhone dos videogames, entendeu? E aí, quando chegar a hora de um PS5, quem que se importa? Eu já tenho um Xbox One, entendeu? Z, foda pra caralho, entendeu? Me parece que é isso que estão tentando fazer, mais do que concorrer com o Switch. Faz sentido. Bom, faltou falar uma coisa importante, hein? Fernando Seco, o palco é seu pra falar de Anthem, nova IP da Bioware. Vai. Massa, né? Massa. Massa, né? Você tinha dúvida que ele ia falar isso? Massa, né? Pois é, pois é. Legal, cara. Eu achei foda. Se você que não fala, eu falo. Porque eu tenho opinião pra tudo. Sim, eu vou falar também. Eu achei meio stage o começo do Cinematic. Eu não achei muito, tipo, beleza, não sei o que eu tô vendo aqui. Parece um daqueles mais trailers onde alguém, um carro explode, uma pessoa pega uma arma, dá um tiro, sai correndo, sabe? E um general vem e fala pra você o que você tem que fazer. Mas quando entrou o gameplay, ou pelo menos o que parece ser o gameplay, eu achei foda, sabe? Tipo, armadura, ter armaduras diferentes, com papéis diferentes, e voando pelo cenário. Eu não sei o quão fluido isso é, mas, cara, parece assombroso, assim. Parece massa pra caralho. Eu joguei um demo interno, eu vou dizer que... É muito, muito massa, assim, sabe? O jogo não é só muito bonito, mas o universo reage muito bem ao que você tá fazendo. Por um demo interno, eu acho que o level de polishing é absurdo, assim, sabe? O time que tá fazendo, os caras são muito samurai ninja quadrático, assim, saca? O fato de ter armadura que te dá poder, assim, me lembra muito... Não era nem MechWarrior, era Metal Gear? Não era Metal Gear. Era alguma coisa Gear, que você tinha umas armaduras que te davam meio que poder, assim, sabe? Você customizava elas. Quando eu vi que o apelo era esse também, sabe? Seu suit que te dá os poderes. E eles só mostraram dois tipos de traversal. Não vou mencionar dos mais, mas, tipo, tem muitas maneiras de fazer traversal. Eles mostraram voando e nadando, né? É, não, tem muitas maneiras de fazer. E, tipo, tem uma delas que é minha favorita, assim, sabe? Primeira vez que eu vi, eu falei, fuck yeah. Que você, obviamente, não vai contar pra nós. Filho da puta, né? Cara, o que eu achei foda é que BioWare, eles têm a reputação deles, né? Eles sabem, tipo, RPG da BioWare é praticamente um... Tu sabe que alguma coisa que tu vai jogar vai ser de qualidade. E daí eles pegaram, assim, o que eu vejo acontecendo, né? O que mais que a gente consegue fazer? Não vamos fazer outra coisa, não vamos pivotar e fazer outra coisa totalmente diferente, mas com esse know-how que a gente adquiriu, sabe? Com o suporte que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, o que mais a gente pode fazer que vai ser algo que não vai ser mais só, tipo, um ciclo anual, sabe? Não vai ser esse jogo que daqui a um ano as pessoas vão esquecer, sabe? Vai ser um jogo que pessoas vão estar jogando por anos e anos, sabe? E o que que tem na indústria hoje que faz isso e como a gente pode melhorar e o que a gente pode melhorar usando o know-how que a gente tem e ninguém mais tem. E fazendo um jogo da BioWare ainda, né? Certo, com tudo isso. Só existe uma BioWare, só existe um time que pode nos dar esse tipo de conteúdo e quebrar esse teto que existe do que pode ser feito, sabe? E isso que eu achei foda, assim, de, sabe? Não é um RPGzinho de fantasia, não é um RPGzinho de ficção científica, é algo a mais. O que me impressionou, não só do fato de ser robôs, sabe, que é massa pra caralho, mas eu acho que do universo que ficou claro que eles estão criando ali, que me deixou muito curioso, sabe, que isso é o que a Bioware faz, sabe, quando eu compro um jogo da Bioware, eu não tô comprando que só o que tá rolando naquele mundo? É um mundo pós-apocalíptico? É um outro planeta. É a Terra? O que que é? Quando eu compro um jogo da Bioware, é muito mais conhecer aquelas pessoas, conhecer aquele mundo, tudo que faz sentido naquele mundo, sabe, e de eu pensar que aquelas coisas que estão ali fazem sentido existir e poderia ser um mundo de verdade, sabe, isso é que eu compro da Bioware. E só o que eles mostraram bem um pouquinho ali, já fiquei curioso, sabe? Sem contar que robôs que voam, que nadam, que explodem os outros. Não, foda. Pô, não é robô não, rapaz. É Exosuit, rapaz. Exosuit, pô. Eu lembrei o nome do jogo das antigas, Heavy Gear. Heavy Gear, você que falou ali no chat. E o Vinícius Curto perguntou um negócio no chat que eu imagino que muita gente também queira saber. Rapidinho aqui pra gente ir pra frente. Cara, e esse vídeo do Anthem, é de fato gameplay? É gameplay de verdade mesmo? E a resposta pra você é gameplay de verdade mesmo. Só que a forma como ele funciona é o que eu chamo de staged gameplay. É um gameplay ensaiado. Você tem um roteiro, você vai treinar pessoas pra jogar. Ah, quando chegar nessa hora, olha pra esse lado. Quando chegar nesse momento, entra na água nessa posição aqui pra mostrar uma parada foda, sabe? Mas é treinado, você tenta às vezes 50 vezes. Geralmente é um produtor ou um QA que tá jogando. E você tenta várias vezes até acertar exatamente o que você queria. Agora, tecnicamente, você pega esse jogo. Se ele fosse lançado hoje, joga em casa e você é capaz de reproduzir 100% do que foi mostrado ali. Só que, claro, é um negócio ensaiado e com storyboard, scriptado. Scriptado no sentido de que você escreveu um script, mas é jogado de verdade e aí você tenta um monte de vezes até conseguir fazer. Mas nesse sentido, ele é true ao que o jogo é, mas claro, ele tem um valor de produção pra você botar numa conferência e causar um impacto nas pessoas. Porque vamos combinar, a gente assiste live de jogo pra caralho. Quando o cara não sabe o que tá fazendo, é chato pra caralho, entendeu? Não tem espaço nem tempo pra isso numa demonstração desse tipo, então é por isso que a gente faz dessa maneira. É, obviamente o jogo não tá pronto ainda, então, sabe? Também tipo, tem eles isso. Eles já podem mostrar o que eles sabem que funciona. É, se pula sabe, aquela então... outra montanha, vai pro outro lado que não era pra ir, provavelmente não tem nada, ainda. Ou pode ter bug em algum path ou coisas assim, sabe? Imagina que tivesse bug, assim, sabe? Às vezes ele pode executar duas ou três vezes o mesmo caminho simplesmente pra pegar um playthrough que não tenha bug, sabe? É, isso. Uma pergunta, não sei se vocês sabem, é pré-gravado isso? Ou é executado na hora? O cara senta, joga e é recorded da máquina mesmo. É gravado. O que é executado na hora é quando você tem uma demo live, tipo do Star Wars Battlefront 2, ou quando jogamos Battlefield 1, né? Um monte de gente. O que eu quero dizer é um record do real-time, mas a execução não é em real-time, né? O cara não. Tá ali mostrando um vídeo, né? Mas ainda é true gameplay. Mas ó, deixa eu fazer só uma palhinha. Quando o primeiro teaser que apareceu no sábado, eu vi um GIF no Twitter, né? Quando eles falam, existe perigo fora das muralhas. Eu pensei assim, oh não, um titã, Attack on Titan. Attack on Titan the game, bye bye, eu imagina, cara. Pois é. Finalmente, né, Igor de Castilho? Hã? A gente chega naquela maravilha que foi Bethesda Land. O que foi Bethesda Land, Igor de Castilho? Fala pra mim. Foi ideia tua, né, Igor? Totalmente ideia do Igor, cara. É, não, eu faço tudo sozinho, né? Bem assim. Não, achei bacana como eles apresentaram. Apesar de achar que, tecnicamente, não é um ano, especialmente pra Bethesda Studio, de lançamento de jogo, tipo, não teve nenhuma IP nova, não tem nenhuma interação necessariamente nova, eu acho que foi uma apresentação honesta, digamos assim, né? Tipo, eles apresentaram realmente o que tinha pra mostrar. E uma coisa que eu gosto da Bethesda é que tudo que tá ali é esse ano que sai, sabe? Sim, eles deixaram isso bem claro. É. Nenhum teaser, e eles fazem sem essa preocupação, assim, de não mostrar nada que não tá pronto, sabe? Pra sair. Então, se não tá pronto, não vai ser mostrado, sabe? Então, tipo, eu acho que isso não é prometido. Pode ser que... Porque, assim, uma vez que você joga no mundo, né? Por exemplo, o Aten agora tá na boca do povo, assim, né? Tá todo mundo tendo ideia, vendo vídeo, criticando, gerando ideia, criando expectativas. Isso vai gerando uma pressão em cima da equipe, sabe? Tipo, a equipe vai pra casa e vê um comentário, ou não sei o que, blá blá. E isso vira uma bola de pressão, assim. Tipo, o cara chega no trabalho e pensa, puta, essa ideia aqui que o cara teve na internet é muito melhor do que a ideia que a gente tá fazendo, sabe? A gente devia fazer isso, sabe? O cara interpretou o meu trailer como sendo X, na verdade é Y. E agora? O que eu faço? E agora? Ou do tipo, vem a imprensa e diz assim, ó, a comunidade tá esperando essa feature, porque eles estão super esperando essa feature agora por causa do vídeo que vocês lançaram. Agora vai ter que fazer, sabe? Tipo, eu fico um pouco preocupado com isso, assim, sabe? Eu entendo que tem formas de lidar com isso, e tem empresas que fazem isso melhor, tem empresas que fazem isso pior. A Bethesda, ela opta por quê? Não correr esse risco. Então, não vai fazer teaser de jogo que tá sendo feito, ou que tá sendo, né, rascunhado, ou que tá sendo planejado, porque não tem o que falar sobre ele ainda. E se você for ver, todos os teasers não são teasers, né? São gameplays. Então, sim. É rough, cut, mostra gameplay de verdade, assim. É o jogo ali, sabe? Não tem nenhuma uma purpurina ou nada sendo enganado. Então, isso vem com algum custo. E o custo é, às vezes que você tá num ano mais baixo, você não consegue trazer tudo que você pode, né? Mas ainda assim, eu achei que foi um ano bacana, assim, sabe? Tipo, teve umas coisas bem bacanas. Ah, muito legal o negócio que você falou aí de filtrar, etc. Eu lembro da seguinte frase. O guardião falou lá no fórum que a nave não tá boa. Ah, o modo Hoplon de lidar com feedback. Pois é. Mas, Igor, pergunta importante, cara. Como é que tá a repercussão dos paid mods? Então, uma coisa que eu vejo assim, ó. É óbvio, né? A maioria das pessoas não quer pagar por mod, porque elas nunca pagaram por isso. É óbvio que isso você vai pensar, tipo, que, ah, beleza. Mas você tem que pensar no ponto de vista daquela galera que tá trabalhando pra isso, sabe? Tinha um cara que é, sei lá, que é carteiro, ou sei lá, qualquer coisa. E ele não teve essa oportunidade de trabalhar com jogos. E ele gosta de fazer mods. E aí ele descobriu essa... A Bethesda fala, cara, você tem talento pra isso. Vamos fazer uma parceria. Porque não é do tipo, você faz o mod e é pago proporcionalmente, sabe? A Bethesda é contrato, cara. É um contractor, praticamente, assim, sabe? Numa medida que o cara se prova que ele consegue entregar um projeto do começo ao fim e com qualidade, a Bethesda vincula esse cara como um associado e eles começam a planejar e fazer processos e milestones pro cara entregar o mod, sabe? Então, os mods pagos são diferentes, assim, sabe? Tipo, não é o que você... Não é aquele mod que o cara fez como ele conseguiu fazer com o tempo e recursos que ele tinha. É uma coisa profissional, sabe? Tipo, vai ter QA, vai ter integração, vai ter bug fixing. Se tá lá na loja caracterizada com isso, tem pelo menos o selo da Bethesda que tá dizendo, ó, a gente confia que esse produto tá no nível que a gente gosta de entregar as coisas, sabe? Agora, óbvio que eu acho que a comunidade tá meio, eu sinto ela meio dividida, assim, sabe? Tipo, o cara que nunca faz mod, que vai lá no Nexus e baixa os mods de graça, tá puto, sabe? Dizendo, ah, meu Deus, isso é um absurdo, nunca vou pagar pro mod. O que ele não tá entendendo é que isso é, tipo, isso vai afetar menos de 1% da comunidade, sabe? É pouquíssima gente vai participar desse modelo e que vai poder fazer. E outra coisa que ele não tá entendendo é que mods com essa qualidade e apoio do desenvolvedor simplesmente não existiriam se não fosse esse programa. Então não é como se ele tá pagando por algo que ele ia obter de graça. Ele tá pagando por algo que ele não ia obter. E ele não precisa pagar por isso. Tem lá no Nexus. O Nexus vai existir ainda. É um super site. Tem Fallout, Skyrim, tem pra caramba, tem mod pra lá e sempre vai ter, sabe? Agora tem uma opção que não é mods pagos. Do ponto de vista do desenvolvedor de mod, é uma parceria, sabe? Então o cara vai fazer, não é tipo como por exemplo o Steam ou o Workshop, sabe? Que o cara vai lá, faz e talvez dá certo. É uma parceria, sabe? O cara vai começar a ganhar dinheiro no dia zero, sabe? Eu joguei bastante mod, tanto do Skyrim quanto do Fallout 4, me botando do lado da comunidade. Porque eu imagino que, pra começar, eu apoio essa iniciativa totalmente. Tem muito mod, tipo, semi-profissional. No sentido de que poderia ter sido a Bethesda que fez. Os caras contratam ator, ou sei lá se eles têm um amigo ator, seja lá o que for. Mas com áudio no jogo todo, sabe? Qualidade fodida, muito bem feito. Pouquíssimos bugs, tudo, sabe? Isso tá lá, de graça. Já tá lá. Eu acho que o medo é... Se existir um outlet pra essas pessoas que fazem conteúdo de qualidade desse nível ganharem dinheiro com isso, elas vão parar de fazer os mods de graça. E ao invés disso, vão dedicar o tempo delas, claro, justificadamente, pra fazer mods. Mas não vai ser opção delas, esse é o ponto. Como é uma parceria, elas não vão ter essa opção. A Bethesda vai ter que aproximar deles e contratá-los com esse objetivo. E não é só isso. Você, uma vez que tá trabalhando sobre a Bethesda, você vai ter que seguir algum tipo de critério, sabe? Tipo, claro. Se você quer ser... Ah, eu quero fazer sex mods. Naked girls, né? No Skyrim. Você não vai poder fazer isso sobre a Bethesda, sabe? Ou, sei lá, se você tem uma ideia muito particular que não funciona com a filosofia da indústria, você não vai poder fazer, sabe? Então, essa mentalidade criativa, esse poder de desenvolvimento, vai estar na mão dessa comunidade ainda. E eles ainda vão poder fazer isso, sabe? A diferença é, esse cara que ainda faz isso, ele vai poder fazer isso e ainda ser pago pra fazer outras coisas, sabe? Ele pode, talvez, largar o trabalho dele, que ele tinha que fazer, trabalhar pra poder pagar o hobby, que era fazer mod, e agora o hobby vira uma profissão. Eu acho que não tem como não subir a qualidade da indústria como um todo de mods, assim, sabe? Essa comunidade, assim, sabe? Eu acho que se uma vez que você fala assim, beleza, agora dá pra se profissionalizar todo mundo vai correr atrás, vai estudar, vai tentar fazer melhor, e você só tem um jeito de fazer, aprendendo e é fazendo, sabe? Então, eu acho que tem muito a ganhar, assim, sabe, com a comunidade de mods, assim. Eu acho que o problema da indústria é sempre que você usa uma terminologia que algum dia foi usada pra alguma coisa de graça e diz pago do lado, gera pânico na base, sabe? É. Então, eu acho que, por exemplo, se a Bethesda usasse qualquer outra palavra, tipo, até... DLC da comunidade. Isso, Community DLCs, a reação ia ser diferente, sabe? Fechou. Tem uma coisa que, assim, ó, só pra comentar. Eles já fizeram isso no passado e deu errado, que era paid mods, anos atrás. O Steam fez, é? Pelo Steam, eles tinham feito pelo Steam, e o grande problema que tinha era as pessoas roubavam no Nexus o mod de uma pessoa e vendiam no Steam. E era muito difícil de filtrar como isso acontecia, sabe? Porque era muito aberto, era muito muito acessível, assim. E como que você controla que aquela espada que o cara colocou no mod não é de um outro artista, de um outro cara que fez, sabe? Você não tem como esse controle. O único jeito de fazer isso é o quê? Serializando o processo e entrando dentro do pipeline da Bethesda, sabe? Então, agora você que é um desenvolvedor e quer ser profissional, você sabe que você não vai ter seu material roubado e capitalizado em cima, sabe? Mas acho que pra quem tá desenvolvendo, talvez seja mais claro do que pra quem tá consumindo, sabe, Igor? Com certeza. A reação é o pânico do tipo, querem ganhar dinheiro em qualquer coisa, assim, sabe? Só que eles não entendem qual é o objetivo, sabe? É bem interessante os reações da comunidade. Achei o pessoal um pouco infantil demais em muitas reações, mas talvez é por causa da nomenclatura, não sei. Bom, vou falar de jogo também, né? Porque a Bethesda mostrou um jogo que eu tô achando foda pra caralho, que foi o Wolfenstein 2, cara. Wolfenstein 2 tá foda. Tá muito foda, bom, hein, cara. Cacete. E teve um que foi um shout da galera aqui no chat do YouTube, que o Seco, grande fã, vai ter um novo Metro Seco. Apareceu na conferência da Microsoft, cara. Metro Seco. Três metros, rapá. Foi lindo, cara. O demo do Metro novo foi sinistro. Foi bem stage, né? Mas é bem bacana ainda. Eu achei, gostei do universo. Direção de arte tá bacana. Não foge de assunto, Igor. Aí, no domingo ainda, na Bethesda, teve... Quer dizer que vai justificar o Gilead de comprar um PSVR? Não, porque não vai sair pra porra do PSVR, ou pelo menos não foi anunciado ainda. Não tem onde jogar a porra do Fallout VR, cara, mas eu tava muito afim, mas legal. Poder jogar Skyrim VR no PS4. Skyrim VR posso jogar, né, Igor? Skyrim Obrigado. VR você vai poder jogar. Fallout, por enquanto, ainda não. O que mais pode se falar disso? Nada? É, não, tem as outras coisas que eu acho que a gente pode segurar, a gente pode continuar. Quake Champions, nossa. É, cara. O esporte original, né? Voltando. Quem está ouvindo o podcast não sabe o que o Seco está fazendo e nem vai ficar sabendo. A gente está dando risada aqui. Aí, na segunda-feira, ontem, né, que a gente tá gravando isso na terça, no final das conferências, teve Ubisoft cedinho. E a Ubisoft, cara, primeira conferência da Ubisoft que eu curti, falando sério. Sério mesmo? É. Eu acho que eles mandam benzaço todo ano, eu cara. Não achava. Eu gosto daquela apresentadora lá. E você não teve ela, né? Não teve. É, eu acho que por isso que o Gilead curtiu, tá ligado? Porque ele sempre reclama dela, meu. Ó, tiraram ela, na verdade eu não tenho nada contra, mas beleza, vamos brincar disso. Tiraram ela e botaram o Miyamoto. O que você acha que eu vou achar, cara? Five seconds. Achei foda o da Ubi. Eu achei que eles fizeram uma coisa que todo mundo fez, que foi uma tendência, que é mostrar mais jogo e menos bullshit, né? É isso aí, cara. Gostei muito. Eu só senti cara, falta... Far Cry 5. É, porra, Far Cry tá porra, muito velho, foda, tá cara. Tá sensacional, né, pariu. Cara? Eu só senti falta que eu esperava que eles fossem anunciar o Splinter Cell, cara, que é o meu jogo preferido da Ubisoft, a minha franquia preferida. Não teve nada do Splinter Cell. Achava que tava sendo feito pela Ubi Toronto, mas a Ubi Toronto tá fazendo outra coisa. Anunciaram aquele jogo de... Esqueci o nome, aquele jogo de nave com os brinquedinhos. É, isso mesmo. Eu achei que brinquedo com o videogame tinha acabado. Pelo visto, não. Agora, o Zakharov não gostou do Mario XCOM, cara. Eu achei foda o Rabbids e Mario, cara. Pega Super Mario RPG, bota os Rabbids, beleza, e faz um combate tático, cara. Eu curti. Eu curti também. Eu gostei. Eu só acho que Rabbids nunca vai colar. A Ubisoft tá tentando fazer acontecer, não vai acontecer. Isso é verdade. Ah, não, mas Rabbids é mais antigo que Minions, e Minions deu certo. Cara, não vai rolar. Rabbids isso não, não é ponto rolar, pra eles, é ponto contra eles. Pô, vocês são mais antigos que os Minions e ainda não conseguiram fazer dar certo. O Rabbids não vai rolar, cara. Tipo, faz outra coisa, sei lá, desencana, tá ligado? É, você podia botar um monte de croissant, né, no lugar do Rabbids. Bota o Rayman, sei lá, porque é do Rayman essa porra. É, né? Os Rabbids são. Então, bota os personagens do Rayman, sei lá, mas enfim. O Leandro Guarez e Nandi pedindo um abraço pra Hoplon Floripa. Opa. Que agora tem Hoplon em outro lugar. Ah, mas nem todo mundo sabe quem é Floripa. Abraço. Né? Nem todo mundo sabe. Então, Assassin's Creed e aí? Então, Assassin's Creed, né? É, Ubisoft The Game em Cuba, Far Cry. Ubisoft The Game no Egito, Assassin's Creed Origins. O que mais pode se falar disso? Não sei. Eu conheço muita gente que vai voltar pro Assassin's Creed no Origins, mas isso é porque eles descansaram de Assassin's Creed nos dois últimos. Então acho que vai trazer bastante gente de volta por causa disso. O que eu senti é que eles adicionaram os outros elementos, né? Uma coisa mais RPG, as armas com stats. Talvez eles estejam tentando, sei lá, botar um novo spin. Sério, porque eles sabem. Eu acho que pra mim, isso mostra que eles sabem que saturou, sabe? sabe? Eles estavam lançando um ou dois Assassin's Creed por ano e, pô, chega, né? Mesmo jogo quase todo ano, pô, sabe? Não tem... Então eles pararam, né? Esse ano não saiu Assassin's Creed. E daí, agora estão tentando fazer alguma coisa, como que a gente vai impressionar, né? A gente já fez quase tudo, o pessoal tá cada vez menos. E daí, pô, vamos contar quando começou, né? Uma coisa que vai por tantas eras, né? A história contada deles. Como começou? Onde foi? No início da civilização lá. A Ordem dos Assassinos é tão antiga que começou lá no início da civilização. Então vamos lá contar aquela história de antes da Assassin's Brotherhood existir. Como que ela veio existir. Isso já é um spin legal. Isso já me chamou a atenção um pouco, sabe? Eu fico que eu joguei todos os Assassin's Creed. O Black Flag pra mim é disparado melhor. Daí eu não joguei, eu pulei o... aquele bugado lá que eu até esqueci o nome agora. Unity. Isso. Eu joguei o começo do que passa na Inglaterra, Syndicate, e eu também não gostei. Eu confundo pra caralho. Seco curtiu. Você curtiu o Syndicate, né, Seco? Eu gosto do Syndicate, Principalmente o dueto entre a menina, entre a personagem feminina. Tem uma personalidade legal. E por falar em Assassin's Creed Black Flag, eles pegaram a melhor parte disso e botaram no Skull and Bones. Você curtiu, Igor? Você que é fã de pirata? Eu curti, cara. Achei foda. Battleground de navio pirata. Achei foda. Achei bacana que eles focaram num jogo disso, assim, sabe? Cara, eu já falei isso ano passado e vou falar de novo. Eu acho a Ubi uma das grandes, eu acho que ela é a que mais experimenta, assim, sabe? Isso não tem dúvida. Ela é muito louco, assim, sabe? Tipo, ela vem com umas ideias completamente triple A de uma coisa que, tipo, fala, velho, isso nem é uma coisa, tá ligado? Tipo, agora é. Tá ligado? Agora é. É tipo, e é foda, porque você vê, tipo, é pra bem e pra mal, assim. Como eles são os primeiros, depois você vê a influência dessa onda, assim. Tipo, eu vejo a influência de The Division em uma porrada de jogo triple A bom que tá saindo agora, sabe? Quer ver alguma influência que todo mundo esqueceu? O tempo? O gameplay de combate do Batman é Assassin's Creed. Counter gameplay, quem fez primeiro foi Assassin's Creed 1. E o quanto isso influenciou na indústria. Agora hoje todo mundo fala, combate é igual ao do Batman. Não, cara, é igual do Assassin's Creed. Ah, não, eles são bons. Isso não dá pra negar, sabe? Que eles estão tentando, no mínimo, impulsionar a indústria. Isso dá pra pagar pau pra eles, sim. Então, eu acho foda que eles têm recurso e têm disposição pra investir nisso, assim. Eu acho massa. É sempre divertido ver as palestras da Ubi, eu acho, sabe? Porque você nunca sabe qual é o próximo AAA maluco que eles vão fazer, assim, sabe? Tipo, verdade. Eles estão fazendo um AAA de pirata de barco de Battleground, assim, sabe? Tipo, nem sei se é uma coisa, mas pareceu massa pra caramba, assim, sabe? Eu achei até o tom da narrativa do gameplay, eu achei bacana. É quase um documentário, assim, sabe? O barco se aproxima do outro. As outras fotos batem na costa enquanto... Eu queria só um pouco que tivesse um modo single player, mas daí algumas pessoas falaram, se quer um single player de pirata, vai jogar Black Flag, porra. É, porra. Sabe? O que faz sentido. Sid Meier Pirates. Um formato tipo Sid Meier, que é um jogo bem open-ended, assim, sabe? Que tu pode ir onde tu quiser, pode trocar coisas, pode afundar outros navios, se quiser só jogar comércio e ficar trocando coisas entre os outros. Acho que um jogo tipo Sid Meier Pirates combinaria, sabe, com o gameplay deles. É que eu acho, cara, que tem uma pegada que eu acho que toda desenvolvedora tá fazendo, existe um nicho de o jogo servir isso, né? Que a gente já falou algumas vezes. E esse jogo serviço, ele precisa, um dos modelos mais, que a gente só conseguiu fazer até agora, porque eu não vi um single player fazer isso, é multiplayer. Multiplayer, assim, sessões rápidas, curtas, tipo, MOBA-like, né? Onde você tem uma sessão de competitivo, onde você entra, resolve o combate ali, sai XP pra fazer o que você quiser com ele depois, global, mas você volta pra uma próxima sessão. E isso você vai lançando DLC. Isso é um jogo que você pode tecnicamente ganhar dinheiro pra sempre, assim, né? E a gente vai ver vários desses projetos agora surgindo, assim. Que é aquele projeto que fala assim, putz, como eu queria que tivesse um single player disso? Como eu queria que tivesse single player de Overwatch, sabe? Mas não é essa o produto, sabe? O produto como target product, não é a ideia fazer isso. A ideia é criar esse produto serviço onde as pessoas podem gastar dinheiro com ela pra sempre, mas que a desenvolvedora também pode voltar pra aquele projeto e melhorar, interar e ser engajante, assim. For Honor, né? Por exemplo, é um projeto que é uma outra tentativa deles de fazer esse tipo de modelo. É, jogo como serviço é assunto de podcast futuro, inclusive, pra gente fazer um episódio inteiro sobre. Falando nisso, Igor, Ubisoft ainda, eu tive uma montanha-russa de emoções. Isso aí, Rapacone! Que foi... É, pra quem me conhece bastante tempo, tem um jogo que eu joguei antigamente que eu tava sempre esperando alguma coisa ser anunciada. Era sempre um Vaporware que nunca ia sair. Daí começou aquele trailer com aqueles humanoides, né? Aquele um que é um porco, um que é um macaco. E aquele porco ficou muito familiar, sabe? E eu pensei, caralho, tem que ser. Não, só pode ser. E a meu hype foi aumentando. Caralho, se eles anunciarem Beyond Good and Evil 2, eu vou chorar, sabe? E daí foi aquele hype, meu Deus, é Beyond Good and Evil 2. Muito empolgado. Caralho, que foda. Daí foi lá e apareceu o título Beyond Good and Evil 2 e eu comecei a quase chorar. Daí o cara fala, mundo online. Brrr, sabe? Eu nunca fui tão alto e tão baixo numa expectativa, sabe, de um, em termos de emoções por um jogo. Aquela frase do cara, o cara entrou no palco, começou a chorar. Nossa, obrigado, Yves Guillemot, por me dar essa chance de fazer esse jogo. E daí o cara pega e fala que é um jogo no mundo online, sabe? Minha expectativa pra esse jogo foi de 1 bilhão, mais do que o Spider-Man, que quem me conhece sabe que isso é ridículo, sabe? Pra zero. Na hora que ele falou que é mundo online, pra mim, eu não quero mais jogar esse jogo, sabe? A não ser que ele fale, não, desculpa, foi um mal entendido, vai ter só componentes multiplayer, o jogo vai poder ser jogado co-op. Não, isso tudo bem, isso eu entendo. Mas Beyond Good and Evil 2 não merece ser tratado como um MMO. Não faz nem sentido chamar de 2, cara. Exatamente, eu concordo contigo totalmente, não faria sentido, mas sabe? Ele falou um jogo online, ele não falou jogo... Ele falou a online world. É, foi o termo então, que ele isso não quer dizer nada. É, isso pode ser muita coisa, cara. Isso não quer dizer nada. Pode. Pior que pode. Pode ser muita coisa. Então é isso que eu tô dizendo. Eu tô esperando que, tipo, ó, desculpa, eu me interpretei mal. Vão ter componentes multiplayer no jogo. Sabe, se for alguma coisa até tipo Destiny, sabe? Que existe o mundo e a gente joga online com... Pode entrar outros amigos pra te ajudar. Tudo bem, sabe? Mas acho que Beyond Good and Evil, ele merece ser um jogo que tu pode curtir ele sozinho, se tu quiser. Eu vou dizer pra você que eu acho que isso é ejaculação precoce, assim. Você ouviu só uma palavra que você não gosta e você tá... Não, mas é o que o Rafa tá falando. Porque eles usaram uma power word, que é mundo online. É. E se eles estão fazendo isso, eles querem dizer alguma coisa com isso. Então, hoje em dia, Power Word mundo online é o quê? É MMO, é tipo, é persistência online e tal. Isso descaracteriza bastante da campanha single player, sabe? Mas o problema é que é Beyond of Good and Evil 2. Tipo, não é Beyond of Good and Evil, tipo, não é The Saga. Online. Or, é, não é Beyond Good and Evil online, Heroes, sabe? Ou sei lá, sabe? É, exatamente. O problema do Rafa, ele não quer que as outras pessoas atrapalhem o jogo dele, entendeu? Mas tem jogo que a gente não quer, tipo, imagina Zelda com a galera atrapalhando, tá ligado? É, cara. É, eu consigo entender, sabe? Tipo, eu adoro MMOs. Ah, eu vou dar um contra-exemplo. O Mario do iOS saiu, ele é um jogo online, onde tem todo um componente que você pode tentar bater o tempo dos outros caras que jogaram online. Só que é totalmente single player, o jogo é todo single player, você com e você. Tem vários elementos. Então, assim, é só um power word que não quer dizer nada. Pode ser, talvez, que seja só ter que conectar por causa do DRM, pode ser um monte de coisa. Eu espero muito que não signifique nada, sabe? Eu espero muito que o cara tava tão nervoso que ele falou uma coisa que ele não deveria ter falado. Exemplo ainda melhor que o Richardson Oliveira botou ali. Dark Souls, cara. Não fala isso, é o Rafa, velho. Vai cair ali e morrer, pô. Eu tô falando, No Man's Sky é um jogo online, sabe? Apesar de não ter intervenção online nenhuma, assim, sabe? Sim, faz sentido. Tecnicamente, dá pra você ter um jogo onde as pessoas influenciam esse mundo online. Quer ver outro jogo que faz isso? Aquele jogo de zumbi, Zombie Nation, que é um jogo que você, tipo, é um beat'em up online, tipo, um top view, e você controla esse cara e beleza, e você vai matando zumbis. Tem outro melhor ainda, o de alienígena, o que você gosta pra caramba, Rafa, também é dos Chicks. Do Helldivers? Ou Alien Swarm? Helldivers. O Helldivers tem um componente online foda que ele é um single player ainda. Todo mundo que conforme vai jogando... É um single party. Ele é quase injogável, o single player, assim. Ele é jogável, mas ele... Pra tu aproveitar o jogo, tu tem que jogar com outras pessoas. É, não, mas eu digo o fato de que a experiência online, de verdade, vem de você vencer fases que contribuem pra um score que mexe na campanha global, sim, sabe? Sim. Nesse sim. Uhum. É um mundo online. Cara, eu agradeço vocês, estão fazendo papel de amigo tentando me consolar. Vai dar tudo bem, cara. Sabe quando o cara é traído assim, não, cara, eu acho que tu tá vendo coisa, sabe? Não é bem isso. Não, vai ver. O negão que você encontrou dentro do armário é o Mas cabeleireiro ela me traiu, dela. Cara, não. Isso. Ela falou cama, piroca, negão na mesma frase. Não quer dizer nada. Não. Posso falar uma coisa pra gente fechar pra Ubi? Far Cry 5. Far Cry 5, foda pra caralho. Só que eu não vi muito gameplay. Eu vi algumas coisas bem pontuais, assim, né? Tipo o cachorro que vem buscar arma e tal. Mas é difícil de julgar. Mas é um shooter, né? Também acho que eu não sei até onde dá pra... É Ubisoft The Game, Dead porra! Meat. É Ubisoft The Game. Então, eu acho que o Far Cry, nesse ponto, na história dos videogames, já é tão consolidado, tu sabe o que esperar em termos de gameplay. E yep. O que eles acharam, eu acho que uma decisão talvez até acertada, dizendo, não precisa mostrar isso. Isso a gente sabe o que Far Cry é sobre em termos de gameplay. Então eles mostraram algumas coisas novas, tipo, da ordem pra tua mulher, que ela vai lá snipear, mostrar o cachorro, né, que aparentemente vai ser uma parte fundamental do jogo, e o resto foi só flashes do cenário, sabe, do mundo que eles estão criando, Far Cry, que é parte do mito, né, achei foda o contexto, achei foda pro caralho. Mas não era com esse jogo que você queria fechar a Ubi, né, o Igor? Não, o que eu ia comentar é o seguinte, cara, a Ubisoft precisa, urgentemente, parar de mandar os franceses fazer palestra em inglês. É... estupidamente irritante, tá ligado? Ver o cara não conseguir falar The Demo, é Gigimo. Gigimo? O cara não conseguiu falar Nature, ele falou, como é que é? Nagger. Through the Nagger, tipo no The Crew, sabe? Cara, eu falei, meu Deus do céu, gente. Tipo, os japoneses pelo menos mandam a decência de mandar um tradutor, tá ligado? É, sim. Ufa, faz, cara, não faz, o velho. O francês contato... fala que não precisa. I got this. Sério que a gente falou de Ubi e não falou de South Park, cara. Não é Nova News, né? O jogo com o melhor título do mundo. Cara, Fractured Butthole. Quero muito jogar esse jogo. A fenda que abunda força, em português. Só que eu achei mais massa o mobile. Não massa, mais massa, mas o mobile eu achei foda. Vou jogar o mobile também. Que é novidade, né? Curti. Chegou a hora, hein? Rafael Cunha vai ficar por último, que quando ele começar, não vai parar mais. É justo. Conferência da Sony. Eu vi muita opinião. Vou começar por Uncharted? Alguém mais quer jogar Uncharted? Uncharted sim. O jogo que é melhor do que Last of Us, claro, pô. Ô, Giliardi. Lá no dia veio tem uma coisa que diz assim, Peru de fora da cu vai embora, viu? Isso significa o quê, cara? Você fica quieto aí do seu canto. Tá bom, não. Quem sou eu pra mexer com a tradição, né? Cara, eu vi muita opinião que a conferência da Sony foi fria, foi sem alma. Eu achei o contrário, cara. Eu achei que a Sony pode não ter sido tão épico quanto outros anos. Eu acho que aquele ano da orquestra, que acho que foi ano passado, que teve muitos anúncios foda, não tinha como você... top isso, mas eu achei, cara, a Sony é o meu tipo de conferência, enquanto que outras que tem muito bullshit é o contrário, é a antivisão. Okay. Mensagem rápida. Mas sabe o que é foda? Que assim, ó, esse é o E3 de se provar a segunda, o Next Level, sabe? Que é o Pro e o Xbox One X, Jesus. Você chega e você tem as duas, sabe? E aí você vai ver que uma diz assim, ah, beleza, nosso videogame tem 6 teraflops. E aí tem esse bando de jogo aqui que você fala, interessante. Aí você vai ver, tipo, a Sony falou o quê? Cara, a gente tem PS Pro, tipo, não é sobre isso, sabe? Tá aqui jogo, Uncharted, Horizon Zero Dawn DLC, Days Gone, Monster Hunter World, Shadow of Colossus, Marvel vs. Capcom Infinity, God of War, Detroit Become Human, Destiny 2, lançamento inicial, e Spider-Man, sabe? Você pensa assim, cara, eu vou comprar um videogame hoje, sabe? Qual dos dois tem maior impacto, sabe? Você vai falar assim, cara, isso aqui é videogame, sabe? Tipo, isso aqui é interessante. Talvez se eu fosse, os indies são legais. Se você é um consumidor mais casual, tá ligado? Você vai comprar um console, Sony ainda é uma escolha, pra mim, é uma escolha óbvia, talvez... assim, sabe? Hoje é que seja um pouco do problema, porque muito do que eles anunciaram não vão sair tão cedo. Essa foi uma crítica que eu acho válida. Eu acho também que a Sony, ela tá dando um valor maior pra PlayStation Experience, que acontece no final do ano. Final do ano também significa o quê? Que 2018 já não é mais tão longe assim. Hoje, um anúncio de algo pra 2018, você fala, vai tomar no cu, vai demorar pra caralho. Mas em dezembro, quando acontece a PlayStation Experience, você mostrar uma parada e falar 2018, ninguém, porra, ano que vem eu vou jogar essa merda, tá logo aí, entendeu? Então eu acho que a Sony não pode deixar de ter a presença na E3 e tentar causar o máximo de impacto que ela pode, porque isso é quase que obrigação fazer, mas ela é prejudicada, entre aspas, pelo fato de ela querer dar um foco maior na PlayStation Experience, eu acho. E aí fica essa bronca de não ter tido nenhum anúncio praticamente de peso pra esse ano. Mas uma coisa que aconteceu forte esse ano foi mostrar gameplay, sabe? Então, tipo, quase todos aqueles jogos que a gente viu um teaser, tipo, super abstrato ano passado, esse ano a gente conseguiu ver jogo, sabe? E ver jogo de verdade, não é do tipo uma coisa super fake enrolada, sabe? Days Gone ficou bem mais claro como é que é a dinâmica do jogo, me fez sabe? Querer jogar, enquanto que ano passado eu tava pouco fudendo. Eu lembro que o Seco, por exemplo, tinha bastante problema com Days Gone ano passado, porque parecia completamente maluco, assim, tipo, que porra é aquela, sabe? E dessa vez ficou mais claro como que funciona, sabe? God of War também. God of War ficou bem claro qual é o ângulo da câmera, qual que é o tamanho do personagem na tela, que já muda bastante da trilogia, sabe? Cara, eu achei genial o shoulder camera. É muito mais próximo, é muito mais íntimo, você tá muito mais perto. O combate é muito mais... Não é tipo você matando 30 caras ao mesmo tempo, sabe? É 2, 3, 4 e você... Talvez ele tá mais velho, ele tá mais cansado, mas ele ainda é o Kratos, saca? Então, pós Dark Souls, é. É, dá pra ver influência de coisas mais modernas, assim. Uma das coisas é o ângulo da câmera, mais próximo, mais focado naquele combate, quase que um a um, assim, sabe? Tipo, você tem que fazer uma triagem num momento ali, tipo Batman, sei lá, né? Essa influência de um combate um pouco mais moderno, o Assassin's. Eu achei muito bacana. Narrativa interessante também, inclusive a parte onde... Narrativa bem bacana. Inclusive a parte onde Dwarf faz troll dele. Swinging. Achei interessante. Não, o finalzinho, né, que ele pergunta pro filho dele o que que ele tá falando, tá ligado? Que ele já tá pronto pra arregaçar o bicho, né? Ele tá falando assim, cara, eu vou arregaçar você. Ele dá uma chance, ele falou, o que que ele tá falando? Ele falou assim, não, ele quer ajudar a gente, tá ligado? Tipo... Tipo, não, opa, that's new. Eu achei legal isso, cara. Isso me ganhou muito fácil. Eu achei bacana, mas é isso que eu falo, sabe? Tipo, eles mostraram como vai ser a dinâmica do jogo, não ficaram prometendo. Tipo, eu entendo que parece distante, ou parece que eles estão falando a mesma coisa do ano passado, mas no ano passado eles falaram desses. Eles passaram tão. Foi tão teaser isso, sabe? Foi tão, tipo, abstrato, que eu quase não conto como visto, sabe? Esse pra mim foi o E3 do God of War. Foi a E3 que eu vi Days Gone, sabe? Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus Remake, vou jogar, malditos. Sim. Vou jogar de novo. Vou ter que terminar pela quarta vez Shadow of the Colossus. E até Detroit Become Human, ficou bem mais claro como vai ser a dinâmica do jogo, sabe? Eles foram bem in-depth, assim, dizendo como que vai ser, tipo, mostrando como que é o cover e como você toma as decisões. Será que se você prestar atenção no vídeo, Quantic Dream vai finalmente entregar Interactive Storytelling ou vai ser só Storytelling? E agora? Ou só Interactive? Não sei, eu acho que ainda... só Interactive. Parece que eles deram um próximo passo, mas eu não acho que eles foram... Eu nem acho que eles devem, porque não, deve, não é a pira deles. É como falar pro pessoal do Until Dawn fazer um gameplay agora. Não, faz um jogaço, faz um Resident Evil aí, faz um shooter, sabe? Sei lá, tipo... Uhum. O bagulho que eles são bons mesmo é essa parte de história. Eu entendo eles darem um pouquinho mais de gameplay, mas ainda tem que ser com cautela, assim, sabe? Eu acho que o Heavy Rain é muito bom, mas o Beyond Two Souls é alright, sabe? Eles quase que regrediram, eu achei. Exato, eu concordo. Achei também, inclusive, eu acho que mesmo o Fahrenheit é muito mais jogo. Amo esse jogo. Ele é muito eu mais amo jogo, Fahrenheit assim, e Indigo Prophecy. O gameplay é muito bom, as escolhas são muito boas. Talvez se eles voltarem e repensarem as coisas grandes que tiveram no Heavy Rain, no Fahrenheit. Vamos ver, eu tô empolgado pro Detroit. E aí acabou o Sony, né? Não precisa mais falar de nada, a gente pode ir pra frente. Só uma coisa, o pessoal tá falando aqui que o Daber falou que achou fraca, sem novidade. Queria ter visto algo tipo um anúncio longínquo, assim, um teaser de alguma coisa. Cara, eu acho que tem algumas coisas ali pra isso. Monster Hunter World, eu acho Monster que é Hunter, isso, cara, como é que eu esqueci? Fernando Seco do céu. Eu ia Monster falar do Hunter. Switch, velho. Eu ia falar do Monster Hunter pro Switch. Tá bom. Não, mas o do Switch é o XX, né? Esse é um novo, parece. Cara. Eu não conheço, eu não entendo muito da franquia. É um novo. Peraí. Tem um word na palavra. Rafa vai ter um chilique. Ih, rapaz. Aí, fodeu. Rafa, tem o chilique então, mas não por isso. Vai, fala agora do jogo para todos dominar. Manda. Primeiro eu vou dar uma opinião da Palácio Geral da Sony. Eu discordo com a maioria da internet no sentido de que a Sony foi ruim. Eu adorei a Palácio da Sony, cara. No ponto, é pra isso que eu vejo E3. Pra sentar pro executivo, obrigado por ter vindo, a gente tá aqui, olha os nossos jogos. Jogo, um atrás do outro, sabe? Esse jogo, porra, massa, esse jogo vai sair tal data, pô, é assim. Ah, então é assim que se joga esse jogo? Pô, que legal. Pô, acabou, obrigado, até mais. Sabe, é pra isso que eu vejo E3. Não dá pra ver showzinho e piadinha, cara, sabe? Tem outros canais, sabe? Faz comercial, sabe? Tô vendo E3 pra ver jogo, sabe? Deixa eu comentar um negócio. O pessoal no chat falou que o Igor é fanboy da Sony. Eu acho interessante que vocês três começaram meio que abraçar a Sony nessa geração, sabe? E sempre foram muito críticos em relação à qualidade, não só dos jogos, mas abordagem em relação a game. Sempre foram muito críticos. Porque eu acho que a Sony mudou nessa geração também, mas tudo bem. Sim. Não, eu concordo. Eu ia dizer exatamente isso. Eu acho que a Sony tá muito mais alinhada, não só com o desenvolvedor, mas com o usuário também, sabe? Uhum. Eu me identifico muito mais com a Sony, não só como brand, mas como produto, sabe? E com visão de console, sabe? É, teve um podcast, acho que talvez alguns anos atrás, que eu falei que a Sony era um monte de velho gaga que não sabe se acompanhar. Que agora é a Nintendo. que agora é a Nintendo. Não sei não, hein? Depois da conferência da Nintendo. Acho que a Nintendo também tá se ligando. Mas, sabe, eu acho que a Sony deixou de ser só uma empresa japonesa, sabe? Finalmente. E deixou de ser uma empresa pro mundo. Sabe, aprendeu talvez até com a própria Microsoft, sabe? Certeza, como dar, as pessoas querem jogos, sabe? Foda-se o resto, eles querem jogo, querem... A Sony, a Microsoft, a Nintendo e a Sega das antigas, sabe? Uma só é forte por causa da outra, sabe? Exatamente. E falando nisso, falando em mudar essa identidade, eu quero falar de uma empresa que até pouco tempo atrás não se relacionava muito com videogame, que é a Marvel. A Marvel recentemente, né, ela uns anos atrás, uma década atrás, a Marvel tava quase falindo, né? Então eles usaram o que eles têm de bom, que são os personagens deles, né? A propriedade intelectual que eles têm, vender isso em tudo que é lugar, licenciar, né? Activision tinha contrato de exclusividade de jogos do Homem-Aranha e tal. Filmes também consegue licenciar e foram comprados pela Disney, né? E a Marvel virou powerhouse de entretenimento, no sentido que tem o backing da Disney, que é uma das empresas mais ricas do mundo, pra poder fazer. E daí pegaram, sabe, que vão acabar com essa putaria nos filmes, agora a gente vai lidar com isso. Nós vamos fazer os melhores filmes que a gente pode com o que a gente tem de mais forte, né? Que são nossos intelectuais, nossos personagens. Eles estão querendo fazer isso com com videogames também. Eles anunciaram que videogame eles vão ter um tratamento parecido com o Marvel Cinematic Universe. Mas o Rafa tava falando uma coisa que eu acho que é até underrated, o quão importante que foi pro sucesso da Marvel no cinema, que é você ter o universo compartilhado entre todos os filmes. E nessa de fazer referência aqui e ali, você cria uma fidelidade da fanbase. Claro, os filmes também são muito foda. Tornam aquilo uma outra, uma maior que a soma das partes, dá pra gente dizer. E você tava dizendo que eles já anunciaram, e isso eu até não sabia, tô sabendo por você, que vão fazer a mesma coisa com os videogames, é isso? E o Spider-Man é o primeiro deles? É, a Marvel começou a levar mais a sério isso, tanto no universo cinematográfico quanto de videogames. Então, inclusive, quando eles decidiram que o carro-chefe deles, o Homem-Aranha, eles faziam essa transição pra levar mais a sério o videogame, eles procuraram a dedo que estúdio que ia fazer esse jogo, né? Não queria ser só qualquer um, sabe? Não, eu não sei se acabou o contrato com a Activision, porque todos os jogos do Homem-Aranha de décadas pra cá foram da Activision. Então, eu não sei se eles... Acabou o contrato, eles dizem, ok, acabou o contrato, vamos procurar alguém a dedo, sabe? Supervisionado pela Marvel, e eles escolheram, pra felicidade geral da nação, né, a Insomniac, que não só é um estúdio independente, esse é o primeiro jogo de franquia feito por ele. Todos os jogos eles fizeram, criaram os próprios propriedades intelectuais. E eles escolheram não só a Insomniac por ser um estúdio foda, no sentido da qualidade do produto deles, mas o escritório deles é perto do estúdio da Marvel, sabe? Então, eles, é o relacionamento que eles tiveram desde o início, sabe? É legal ver as entrevistas dos caras, da paixão que eles tiveram. Cara, a gente vai fazer um jogo do Homem-Aranha, sabe? E isso me empolgou, sabe? Quando isso foi anunciado, pô, o próximo jogo do Homem-Aranha, pra começar, não é mais da Activision, que pra mim é uma coisa boa, porque a Activision não tava levando Homem-Aranha pra lugar nenhum. Sim, todos verdade. Todos os últimos jogos dos últimos anos tava indo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sabe? Tratando como milkando quase o nome Homem-Aranha, e sabe? E uns spin-offs meio sem sentido, que não é a estratégia da Marvel. Exatamente, e a Marvel quer levar a sério, sabe? O que a Marvel quer, ficou claro, claro que eles não podem falar isso, mas pra mim tá claro que a Marvel quer fazer o Batman da Marvel, em termos de videogame. O Batman no videogame, que hoje é referência pra tudo, né? Sim. Pô, tem que ser igual o Batman. Se não for tão bom quanto o Batman, é fraco, sabe? É. Eles querem fazer isso com uma IP da Marvel e o Homem-Aranha faz sentido, né? Isso me empolgou muito, mas eu tava meio, pô, sai jogo do Homem-Aranha logo, eu sempre me empolgo e sempre me decepciono, sabe? Eu tava meio apreensivo, mas esperançoso, né? Exclusivo PlayStation 4, o que é... Esse fator de exclusividade significou pra mim que eles não querem só milkar, sabe? Eles querem levar a sério tanto da parte da Marvel quanto da parte da Sony. Eles estão levando isso muito a sério, sabe? Dizendo que vai ser o melhor jogo na plataforma. Claro que eles querem vender, né? Então, eles vão falar isso. Eles mostraram gameplay finalmente. Porra, eu adorei o que eles mostraram, sabe? Mostrou ali pra mim que esses caras, que é Insomniac, eles entendem o personagem. Eles não querem só vender um produto pra botar, vender mais cópias. Eles estão pegando toda a natureza do que é Homem-Aranha, não só da personalidade do personagem, dos vilões, mas em termos do que representa as habilidades dele em gameplay, sabe? Teve gente reclamando, Homem-Aranha stealth, não tem nada a ver. Cara, quem falou isso é porque cresceu vendo os filmes do Tobey Maguire, sabe? Porque esse cara tem 18 anos, tem 18, 19 anos e foi só exposto ao Homem-Aranha porque assistiu os filmes no cinema, sabe? Homem-Aranha é aquilo, sabe? O que tu viu naquele trailer de gameplay é a prova definitiva que os fãs esperavam de que eles entendem da propriedade intelectual, sabe? O que é importante pros fãs se balançar pela cidade. Sim. O Spider-Man 2 do PlayStation 1 fez uma forma que até hoje ninguém conseguiu bater, que era muito divertido fazer. E eles confirmaram, foram, eles sabem quanto que a comunidade quer isso. Se não ficou claro pelos trailers de gameplay, eles foram no Twitter e falaram, só pra deixar claro, é physics based e a teia se segura nos prédios ao invés de no céu. Né? Nossa, a comunidade foi um delírio, né, cara? E aquele vídeo excelente, assim, eu como fã, quem me conhece há bastante tempo, eu sou fã incondicional do Homem-Aranha, e aquele trailer de gameplay, assim, me deixou hypado. Eu só fiquei triste porque só sai ano que vem. É. Porque eu tô muito, muito, muito empolgado com esse jogo. Teve uma parada que tu falou hoje que pra mim foi um grande exemplo disso que você tá falando. Pô, eles tiveram a visão de fazer cenas de ação onde o Spider tá lutando, de repente as coisas começam a dar merda em volta dele. Aí ele tem, ao mesmo tempo que tá batendo do vilão, salvando as pessoas e não deixando as merdas acontecerem. Isso é muito foda. Total Homem-Aranha, sabe? Tudo dá errado pra ele o tempo inteiro. Ele tem que, ao mesmo tempo, tipo, perseguir o vilão, não deixar os escombros cair nas coisas e fazendo tudo isso ao mesmo tempo de uma forma muito foda, sabe? De um tempo, pô, o bicho é muito foda, sabe? Começaram a reclamar, só QT, né? Essa Quick Time Event, pra quem sabe, quando aperta um botão, aparece um botão na tela, tem que apertar e acontece uma coisa. Isso pra mim dá um podcast. Esse assunto. Sim. Mas só pra... pra fazer rapidinho, é, contexto é tudo, né? E tem coisas que usa o Quick Time Event em termos de combate, por exemplo, que o próprio Batman, Assassin's Creed, agora o Homem-Aranha tá fazendo. O controle tem um propósito, que é expressar a vontade do jogador no jogo. É só pra isso que o controle, os botões que tu aperta serve, né? Então o jogo vai fazer isso da melhor forma possível pra tu se sentir o melhor possível com o output, né? Tu apertou um botão, acontece uma coisa legal na tela. Tu apertou outro botão, acontece outra coisa legal na tela. E tem algumas coisas que simplesmente é mais fácil você apertar um botão e a coisa legal acontece, por mais que a tua agência seja limitada a só apertar o botão. E tem coisas que são só filminho mesmo, que o que aquele Quick Time Event quer fazer não é testar a tua habilidade, sabe? Não é o quanto rápido tu consegue ser. Só tornar ser, um filminho interativo. Exatamente, dá aquela agência, sabe? Tu pensa, pô, fui eu que segurei esse helicóptero com as minhas teias, sabe? É só isso que eles querem passar. Eles não querem testar a tua habilidade em segurar o helicóptero com teia. Não é isso o propósito daquela cena. Então, eu acho que cabe ali, sabe? Tudo que eles botaram ali, ó. Se eu tinha alguma dúvida, foi sanada. Eu confio na Insomniac pra entregar esse produto pra ser o melhor possível. Tô bem empolgado. Valeu. Bom, e aí, pra fechar, hoje de manhã, terça-feira, é o dia que a gente tá gravando, a Nintendo Spotlight, bem curtinho, depois continuou transmitindo no seu canal, mas com alguns anúncios, né? A gente tava brincando antes que pra Nintendo ganhar a E3 precisava do Metroid Prime. E aí, eles fizeram o mínimo necessário. Sim, o mínimo, né? A nossa lista foi assim, ó, faz porta 2 ou 3 jogos do Wii U e anuncia Metroid Prime. Tipo, cara, batata, eles fizeram exatamente isso, tá ligado? Eu curti o Yoshi de papel, achei super foda. O Kirby parece interessante e a gente sabe que é o tipo de jogo que a Nintendo faz melhor. Eles são foda nesse tipo de jogo. O Metroid Prime não tem nem o que achar. Eu tô feliz que ele existe, mas mais do que isso, tem o que fazer. Ele vai existir, se quiser. Pois é. Pode ser que eles decidiram semana passada que valia a pena começar o projeto, tá ligado? Que vai dar sorte no campeonato. Até porque só tem o título do jogo e a música, né? É, exatamente. A música é do Metroid Prime 1, inclusive. Eles decidiram fazer o jogo, mas não tem nem time, ninguém, nada escolhido, né? É. Só tem um... Ontem à noite no hotel, cara, a gente precisa anunciar alguma coisa. Pô, faz aí no PowerPoint rapidinho. Liga pro Igor de Castilho. Os caras tá vendo o trending, assim, meu Deus, tá todo mundo pedindo Metroid. A gente pode fazer Metroid? Liga assim, vamos fazer Metroid? Vamos fazer. Fechou. Metroid 4 anunciado. E, claro, teve bastante... Teve DLC de Zelda Breath of the Wild. Já tava afim de jogar mesmo. E teve bastante Mario Odyssey. Cara, cidadezinha com gente à parte, eu acho que o Mario Odyssey tem tudo pra ter umas mecânicas bem foda. Você jogar o chapéu e as coisas se tornarem o Mario, né? É, crescer bigode nas coisas e você controla elas. Eu achei do caralho se for bem feito, for feito de uma forma que não quebre o jogo completamente. Eu senti uma vibe de Mario Galaxy e a novidade que foi os grandes jogos do Mario em 3D. Esse, pra mim, pode ser mais um desses jogos. Não sei o que vocês acharam. O Mario, pra mim, eu ainda tenho um problema como eu tinha da primeira vez que foi anunciado, sabe? Aquela ideia da cidade ainda não me vendeu, sabe? É, as texturas são muito sujas, é tipo, é tudo que Mario não é, sabe? Tipo, clean, bonitinho, polido, materiais bem controlados, é tipo, é um caos assim na cidade, sabe? Como não tem que ser, mas eu não sei, eu acho que existe um jeito Nintendo de fazer aquela cidade ainda que não foi feita, sabe? Foi feita outra coisa. Até a cidade mexicana, que eu já achei que já é mais do que a gente espera da Nintendo, eu ainda discordo um pouco da direção de cor ali, sabe? Eu acho que aquela, o chão vermelho super bright, assim, eu não sei, parece estranho ainda, sabe? Não parece aquele deserto cozy como a gente normalmente tá acostumado a ver nos jogos da série Mario, assim, sabe? Que tudo é massa, sabe? Tudo é divertidinho, assim, sabe? Tudo parece brinquedo. Aquela cidade ainda tá, sei lá, tá um pouco meio do metade do caminho, assim. Dito isso, as mecânicas parecem bem bacanas, assim. A história de você... O chapéu eu acho um idiota, que ele tem aquele olho, mas a mecânica é massa, de você poder controlar coisas. Eu tava vendo, né, o pós-Spotlight, eles estavam jogando mesmo, isso. E o cara tava explicando mais. E aí ele explica que não é todo inimigo, que você não pode controlar um inimigo mais básico com um chapéu, assim, sabe? É alguns inimigos que você controla, que herdam as características, ou seja, existe uma certa barreira de, né, uma barreira de design aí que eu não sei até onde eles conseguiram carregar isso e tal. Não é aquela consistência que como a gente gosta bastante no Zelda, assim. Então, eu ainda preciso ver, jogar, pra poder realmente ter minha última palavra, mas pelo menos é um open world, pelo menos tem todas as características que a gente queria. Não é um Galaxy, que eu acho um saco, que é streamline, que é uma, sabe, sempre de conversa, vai de A a B, fechou, próximo, de A a B, fechou, próximo. É um open world, mesmo você explora e tal, então isso tá parecendo bacana. Já é o contrário da minha opinião, eu não gosto em geral de open world. Mas o que você achou da Nintendo, Seco? Achei alright. Eles jogaram safe, um monte de coisa. Ah, sim. Metroid Prime 4, cara. Tem só o anúncio, né? Eu achei legal. O mas... que você achou daquele logo? Eu dei risada quando vi o logo. Mas pro DS tem um jogo novo no Metroid agora, que vai ser interessante, parece gostoso de jogar. Achei bonitão. Eu curti, hein? Samus Returns. O nome é terrível, né? Só faltou Origins no final. Mas assim, Pelo menos ela tá falando bastante de jogos, sabe? Tá saindo o jogo, sabe? Saiu o ARMS essa semana. Parece um jogo divertido. Pokémon Core pra Switch foi anunciado. Também, tipo, 2019 Plus, né? Não, não. É tipo, a gente gostaria de fazer esse jogo aqui em algum momento. Quem sabe um dia sai. É, mas eu achei interessante os DLCs pro Zelda, que a gente tava precisando. O fato de ter mais brinquedo envolvido com DLC é questionável, mas eu só gosto dos amigos. Você pode também ignorar completamente, né? É, exato. Não vou dizer que a Nintendo é campeão ou whatever, que nem um monte de gente tá falando, mas eu acho que a mensagem foi simples, clara e mostrou bastante coisa promissora pro futuro do Switch, sabe? E isso é importante pra eles agora, assim. Mas ao mesmo tempo é sempre tudo muito distante, assim, sabe? É. Mesmo tendo ARMS agora, assim, tipo, poxa, precisa mais alguma coisa, assim, sabe? Teve o DLC do Zelda. Fill the gap, é, né? Se você não gosta de Splatoon 2, por exemplo, você vai ficar um tempão sem jogo foda pro Switch. É, daí tu tem que esperar os DLC do Zelda, mas, tipo, é mais backing de Zelda. Eu esperava, por exemplo, uma surpresa, tipo, olha só, galera, tem essa coisa maravilhosa aqui que a gente nunca falou pra vocês, sabe? Mesmo se eles fizessem o esquema de negócio virtual, tipo, jogar Super NES, NES, Virtual Console, Nintendo 64, isso é do caralho, sabe? Uh-huh. Acho que isso ia ganhar muita gente. Parece que eles vão adicionar isso com um twist, né? Então, parece que você vai poder jogar os jogos, não é só o Virtual Console, porque eles, na verdade, estão alterando os jogos um pouquinho. Então, parece que alguns vai ter multiplayer, online, que antes, né? Tipo, você pode jogar um jogo, você pode jogar de dois, antes era local, você vai poder jogar online. Então, algumas coisas vão ser alteradas pra adicionar nesse jogo. Mas ainda assim, eu entendo o que você tá falando, e é bem assim, preencher o gap enquanto vai ter os grandes releases, assim, né? Eu acho que Splatoon 2 faz isso pra muita gente, talvez não pra você. O Mario vai, eu achei que era sair só no Natal, né? Agora vai sair em outubro, é. Então não é tão longe assim, né? Tipo, não é um stretch tão grande, mas é um ano complicado pra Nintendo, assim, sabe? Então, o que eles precisavam fazer é dizer assim, gente, a gente acredita nessa plataforma, os jogos que vocês querem ver vão sair, e aqui é o nosso lineup inicial, é o que a gente pode falar hoje, sabe? Eles são pequenos, eles são tecnicamente pequenos, assim, eles não têm o tamanho de uma Sony, que consegue fazer 3, 4 triple A's ao mesmo tempo, sabe? Então, eu já comprei o Switch imaginando que ia ser devagar, assim, sabe? É pra esperar meio que pra ver o que vai acontecer, assim. Eu espero que eles consigam preencher os gaps com ports, trazendo jogos que eram bons do Wii U, que eu não tive a oportunidade de jogar porque eu não tive, como o Mario Kart, e que isso preencha os gaps enquanto vem os grandes releases, assim. Entendi. Sabe? Achei uma opinião semelhante do Seco, assim, eu tô... Como assim, cara? Pois é, né? Olha só, eu e o Seco compartilhando a opinião. Entre tapas e beijos, vai embora, né? Sim. Eu esperava um pouco mais, sabe? Em termos de justificativas pra comprar um Switch. Mas isso que eu tava esperando ver. Vamos lá, Nintendo, me convence. Sabe, eu tava preparado. Eu falei pra vocês no chat, eu acho que... Ó, se anunciarem Metroid, eu compro um Switch. Tecnicamente, eles anunciaram. Exato. Mas, tipo, eu lembro que a gente tava olhando, né? Daí apareceu o logo Metroid. Daí eu e o Gil, caralho, no chat. Assim, meu Deus, vai, tá vindo. Não, e acabou. Era só isso mesmo, sabe? Ainda não me convenceram, sabe? A única coisa que anunciaram foi na Ubi, que anunciaram que o XCOM Mario lá. É. Que eu achei legal. O Mario novo, eu tô com o Igor daí, né, no sentido de que ainda não engoli aquela premissa da cidade de verdade lá. Entende? Ah, é uma odisseia, ele tem que ir em lugares diferentes e tal, mas tá, pode ir em vários lugares diferentes. Pode ir em qualquer lugar que tu quiser, menos no mundo real, porque não combina o Mario ali, sabe? Pode ir em qualquer universo do universo que tu quiser, sabe? Mas não no mundo real. No universo ele já foi, inclusive. Vai ter o Skyrim. Mostrou o Skyrim pro Switch, né? Sim, mostrou. Vai ter o joguinho da Ubisoft de navinha também pro Switch. Esse jogo eu acho que vai ser massa. Vai ter FIFA 18 pro Switch. Ah, fun fact. Fora a Sony, todo mundo falou do Switch. Inclusive a Microsoft com o Minecraft. É verdade. É isso mesmo, cara. Tipo, a indústria tá em love com o Switch, tá ligado? E outra. Fora ninguém, todo mundo teve um Skyrim. Ah, mas cara, tá fazendo a nossa parte, cara. Se a galera quer Skyrim, vamos mostrar Skyrim. Micro-ondas com Skyrim, micro-ondas. Tá funcionando até agora, né? Se ainda vende, por que que vão parar de lançar, né, cara? Tá certo. Pô, faz um Fallout 3 pro Switch, faz. Eu quero Fallout 4 PSVR, Igor. Nunca te pedi nada. Beleza, peraí. Pega o celular, manda um e-mail, né? Pod Quiz. Pod Quiz Musical volta aí pra vocês e ó, essa semana é exclusivo de quem ouve via feed do podcast, que a gente gravou esse episódio 205 ao vivo via YouTube, e no dia que a gente gravou ainda não tinha como dar o resultado do Pod Quiz Musical que saiu no episódio 204, que a gente gravou o 205 muito em cima, mas eu tô aqui, Gilia Lopes, no sábado antes de sair o episódio 205 pra dizer pra vocês que, infelizmente, ninguém acertou a musiquinha do Pod Quiz Musical do episódio 204. Então, quando acontece isso, a gente dá mais mais uma semana, mais uma chance pra galera tentar adivinhar a música aí. A gente toca o trechinho da semana passada e mais um novo trecho de uma música do mesmo jogo, pra vocês tentarem acertar. Então, primeiro, o nosso querido editor Zabuzeta vai tocar aí o trechinho que passou no episódio 204 pra você lembrar. Agora, então, como prometido, mais um pedacinho de outra música do mesmo jogo. Pra ficar um pouco mais fácil, vamos ver quem é que vai conseguir acertar na segunda tentativa. Manda aí, Zabuzeta. Acha que sabe, manda lá um comentário no nosso site podquest.com.br no episódio 205 ou ainda um tweet para @podquestbr. Isso, gente, ó, foi uma experiência diferente. Gravar ao vivo aqui via YouTube, com a galera do chat participando. E você que perdeu isso, só entra lá no youtube.com/podquestbr, assinar o nosso canal pra ficar sabendo. Ou então no Twitter, @podquestbr, também a gente sempre avisa por lá. Mas fica por aqui o episódio 205, uma E3 que eu, for fazer um balanço geral, achei fraca, mas eu tava com a E3 do ano passado na cabeça, que eu achei muito forte. E mesmo sendo fraca, tem uma porrada de coisa foda que eu quero jogar ainda. Foi maneiro por causa disso, mas se eu tiver que fazer um balanço, eu acho que a E3 ficou abaixo da média, na minha opinião. Não sei o que vocês acharam. Igor, E3 fechou, agora vamos ficar na expectativa pro resto do ano. O que você achou no geral da conferência? Achei massa, cara. Eu não fiquei decepcionado, não. Eu já esperava um ano difícil pra todo mundo. Na verdade, minha expectativa tava bem baixa, porque eu achei que eles iam ficar falando de bucha de teraflops o tempo inteiro. Ia ser do tipo, não, que o PS4 ele não tem todos os teraflops, mas ele não precisa de todos os teraflops, porque o processador dele é core, não sei o que. Eu falei, ai meu Deus do céu, e aí ter bucha de gente dançando, e luzes, entra gente no palco, sai gente do palco, corta pra não sei aonde, e aí, sabe, eu falei, ai cara, mas não, foi bem com sucinto assim, sabe, foi um ritmo de E3 que eu, velho, pessoalmente prefiro. Isso dava um jogo de luta indie massa pra caralho, né? Isso aí, cara. Puta que pariu. Pra mim, God of War ainda é uma das coisas que eu mais curti de ver. Adorei o anúncio do Metroid, eu acho que justifica a minha compra do Switch. Pra eu que já comprei, eu já sinto que, oba, massa. Eu acabei Zelda, eu não sei o que vou fazer com o meu Switch agora, sabe? Vou esperar, comprei algum outro jogo, tipo Mario Kart e tal, mas nada que preenche o meu tempo de jogo como o Zelda ocupava, sabe? Então agora é esperar o Mario, talvez, ou o Splatoon, que eu tenho bastante expectativa. E você, Rafael Kunin, seu balanço geral da E3? Eu gostei. Era o que eu esperava, jogo. Pra isso que eu tava empolgado. Vários jogos que me chamaram a atenção. Shadow of the Colossus, Homem-Aranha, obviamente. Vi mais daquele jogo de zumbi que eu esqueci o nome. Days Gone. Surpresas legais e IPs novas que no futuro eu vou estar mais interessado quando chegar mais perto. No geral, assim, eu gostei. Se dava pra ser mais over the top, dá. Sempre dá. Sempre dá, mas... Faltou fogo, né? Faltou pegar fogo. Né? E você, Fernando Seco, sai satisfeito da E3 ou não? Claro que eu saio. É, eu acho que tá bom, tem que entender que o ano passado acho que foi uma coisa, um ponto fora da curva, assim. Mas eu acho que a E3 esse ano consolidou uma tendência muito boa, que é falar de jogo, focar no consumidor, sabe? E que isso eu acho que é a grande vitória da E3, assim, sabe? Do que tá virando a E3. Eu achei que foi muito bom, assim, sabe? De olhar e dizer assim, pros próximos 2 anos vai ter jogo bom pra caralho. E isso que importa, sabe? Isso que importa no final, rapaz, é o jogo. Está aqui por causa dos games. Então, foi legal. Primeira transmissão ao vivo nossa. Fecha por aí. Sem nenhum NDA vazado. É, né? Sobrevivemos. Vamos ver amanhã se a gente ainda vai ter. Todo mundo empregado ainda. Vamos ver amanhã, né? Vamos ver depois que nossos chefes ouvirem tudo isso aqui, que vocês sabem que eles estão vigiando. Big Brother tá de olho. Mas então, em nome de Rafael Cunha, Igor de Castilho, Fernando Seco e Gilherme Lopes, me despeço de vocês. Até semana que vem com mais um podcast. Tchau! Miau, miau, eu sou um gato, meau. Todo mundo sabe que tu é um gato seco. Meau. O chat todo acha o seco um gato, cara. Ó, Felipe Martins perguntou, todo mundo já escolheu um jogo da E3 pra se iludir? Já. Pra se iludir, cara, fácil. Os três já.